Uma 328, desça para 2.000 pés, autorizado final LS, reporte estabilizado. 2.000 pés, reporte estabilizado, 322. Avava, Charlie, Mike, Papá, redução para 2009. Reduzindo 2009, Charlie, Mike, Papá. Te informo com 3 checado, vento 130 com 10. Vai lá. 5, desça para 4.000 pés, o ajuste é 10107. 4.000 pés, ajuste. Oi, Salvador, boa tarde, 1489, posso estar dando agora, pronto. O azul decola ali, decola separado? Ah, alinhar e decolar sem parada, 130 com 10 nós, tráfego passando externo agora. Tem que abrir decola separada, parceira de nós. Na Pro 010, limite ao localizador. Esquerda 010, limite localizador, Charlie Mike Papá. Desce até o 050. Desce até o 050, Charlie Mike Papá. Com 1754, chame centro Recife, 12685, alternativa 12645. 4865, alterna 12745, boa 1754. Chame a 3, para 3.000 pés, ajuste 1097. 3.000 pés, 1.017, estacionar 63, 1.05. Xerém 6320, cheque trem livre pouso, 120 graus, 1.09. Baixo travado, 6320. Prossegue 2.000 pés, estabilizado no localizador, Charlie Mike Papá. Gol 1806, chame Recife, 12685. 2685, 8.0. 2 Salvador, boa tarde, Gol no 328, passo externo, baixar travado. 328, livre pouso no 0, vento 120 com 10. Livre pouso no 0, no 328. Otina 6315, chama a torre 1 no 895. 895-63. Torre Salvador, bom dia, boa tarde, Otina 6315, a 3 milhas de Simbra. 6315, número 2, continua para a situação, vai de picha livre. Fazendo picha livre, 6315. Mantenha o ponto de espera, 2230. Ponto de espera, 2230. Tomar Quebec, prossegue via corredores, confirma o POB. Prossegue via corredores, Tomar Quebec. Gente, reporte na rotatória ou visual com campo? Charlie e Mike, Papá completa a redução para aproximação e chame torre 1 no 895. 1895, uma boa tarde, Mike, Papá. Boa tarde. Uno 77 a bordo, centro de aeronave da Ocean Air. Estou até aqui aí, J Alpha, para o ponto certo. Estou posicionando no 0, Ocean Air 63, no 5. Charlie, Mike e Papá, continua a aproximação número 2 para pouso. Charlie, Mike e Papá, se estiver disponível, aceitamos pousar na Uno 7, Charlie, Mike e Papá. Quem tem G, quem quer pousar na 17, é isso? Afirmativo, estamos em condições visuais com a pista já. Então chame quando já está propondo o cancelamento? Afirmativo. Ok, então plano modificado no 641, prossiga visual, a base pela direita. Reporte a final da 17 com o trem checado, Charlie, Mike, Papá. Reportará na final da 17, prosseguindo para uma base pela direita, Charlie, Mike, Papá. Após o pouso, qual será o estacionamento? Hangar da Aerostar. Ok. Passarelo 2230, alinhar e manter. Alinhar e manter, passarelo 2230. Obrigado. Oxenar 6315 no Solos 42, libere da Foxtrot, Solo 21.9. Foxtrot, chama 219-63. Para. 18 nós. Quebec Sumi Torre 1895. 1895, fica mais Quebec. 20.8. 1208, boa tarde. Torre Salvador, para passando o Mike Quebec. Está passando o Mike Quebec, prossiga. O Mike Quebec está batendo meu pé na prova da rotatória, visual com campo. Se nomeia. Torre Salvador, está 3193, pronto, ponto espera da 90. Pistola 3193, autorizado a alinhar e manter pistola no zero. Ali mantendo no zero, tá 3193. Tomai Quebec, reporte nacional 3 milha da 17. Rota final 3 milha da 17, já também cortada presente. Tripe 5595, boa tarde, acione identificação, autorizada a chegada marinha, no ideal, desça para o 050. Está aguardando a autorização do cruzamento, Zulu Papaeco. TAM 3193, autorizado a decolagem da 10, vento 130 graus, 102. Vindo decolagem da 10, TAM 3193. Vitor Mequebec, autorizado a encurtar a base, chame final curto para pouso. Autorizado a encurtar, chame final curto para pouso, Vitor Mequebec. Direita Zulu Papaeco. Vitor Mike Quebec, 17, livre pouso, vento 120 graus, 11 nós, Vitor Mike Quebec. Livre pouso 17, Vitor Mike Quebec. Porto 70, acione a identificação, mantenha 170, escutando o controle. Estrela 6141, estiver visando o setor para o externo, 1700. Externo 1700. Boa tarde. O Zulu Papaeco autorizado prosseguir com o cruzamento final da 28. Mantenha a minha escuta aguardando transferência. Autorizado o cruzamento, vai, aguarda a transferência, o Zulu Papaeco. 4.010, 17, confirme. Confirmo. Torre 1895. 1895, Felipe. 18, 95, Felipe. 6141, tráfego avistado, continua aproximação, guarde a autorização de pouso. Aguardando. Táxi, vamos 394. Temos 151 a bordo, 343, Alta na Campinas. Vitor Mike Quebec no solo 51, autorizado backtrack. Táxi até o Pátio 4, na minha escuta. Espera de 1895, bom trabalho. Espera Obrigado, para o táxi com 8 agora. Mantendo a proa, 35, 595. Da 3193, chame Recife, ou 251. 1251, 3193, obrigado. Bravo, que Luiz, autorizado ingresso da 17, repórter alinhado, pronto. Esquerda 150, repórter alinhado, estabilizado, 5626. Gol 1394, autorizado alinhar e manter, pistola 0. Aí mantém, 394. O TRIP 5626 estabilizou no localizador. TRIP 5626 completa aproximação, torre 1895. Torre 1895, graças. Passarelo 2230, chame Recife, 1251. 251. 2230, corrigindo, 1260. 260. Meia guarda de xerife. 26. Localizador TRIP 5595. 595, completo sinal, torre 118, decimal 95. 95, boa tarde, obrigado. Fernanda. De meio autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 109. 5625. Com 1394, decolado aos 1700, chame controle na sequência 120-18. 208, obrigado, no 394. Em Salvador, boa tarde, TRIP 5595. TRIP 5595, continue em aproximação, repórter externo, baixo chá, travado. Repórter externo, baixo travado, TRIP 5595. Leda Bridge, 1394. TRIP 5626.